Talentos e grandes intérpretes da música. Histórias. Curiosidades, discografia, agendas de shows e muito, muito mais. Começa agora. Central da Biografia. Um especial com seu artista preferido. Uma hora de música e informação. Central da Biografia. Apresentação, Edgar de Souza. Alô você, alô gente amiga, tudo bem? Chegando Edgar de Souza é mais um Central da Biografia. Tá tudo bem com você? Com a sua família, com seus amigos, na sua casa ou no trabalho, no campo ou na cidade, sintam-se abraçados, é uma honra falar com você, tá bom? A gente começa mais um Central da Biografia, sempre uma homenagem muito especial a um grande nome da nossa música. E hoje é um Central da Biografia de uma grande mulher, belíssima mulher que arrebentou nos anos 70. Central da Biografia hoje é com a paraguaia Perla. Você está ouvindo Central da Biografia. Pequenina do meu amor, vem correndo pros meus braços. Guardo pra você os mais caros, lindos sonhos. Vai sorrindo ao mundo em redor. Tudo é novo e belo aos seus olhos. Ah, desconhece o mal, esse mundo de gente grande. Pequenina do meu amor, ser criança é como ser uma gaivota livre. Tudo é feito pra brincar, como é bom viver, descobrindo o seu encanto. Pequenina do coração, pequenina do meu amor, a boneca entre os braços, seu vestidinho branco e lacinhos nos cabelos, as estrelas brilham no céu, mas não brilham mais que seus olhos. Ah, você vai crescer. Ai, que pena, ai, que pena. Pequenina do meu amor, ser criança é como ser uma gaivota livre. Sorriso, seu sorriso, pequenina. Você está ouvindo? Central da Biografia. Você está ouvindo Central da Biografia. Outra vez estou amando como um sol que traz aurora. O teu amor me trouxe luz. Sou feliz, estou te amando e me entrego aos teus momentos. Teu caminho me conduz sem mistérios, sem promessas, sem esperas, sem motivos para chorar. Sou feliz, estou te amando. Nos teus braços eu encontro a paz que chega no depois. Sou amada, estou amando. Hoje existe um mundo novo, tudo feito para nós dois. Mais doçura, mais ternura, mais poesia, mais carinho para sonhar. Nosso amor nasceu, foi pra ficar. E eu vou te amar, Fernando. Nosso amor nasceu, foi pra ficar. Eu vou te amar, Fernando. Sei que existe um paraíso azul

você está ouvindo Central da Biografia. Programa Central da Biografia, distribuído pela centraldamídia.com para mais de 200 emissoras em todo o Brasil. A apresentação é de Edgar de Souza, com o apoio da sua emissora. De volta à Central da Biografia com a sensacional Perla, que é oriunda de família de músicos paraguaios. Ela fazia parte do grupo Las Maravilhas del Paraguay, com o pai e os irmãos. No início da década de 70, devido a uma relação amorosa, deixou o grupo e foi para o Brasil, fixando-se depois na cidade paulista de Santos. E o Brasil ganhava ali uma grande intérprete, Perla, no Central da Biografia. Você está ouvindo Central da Biografia. Começa a amanhecer. Eu olho aflita no relógio, são quase 6 horas. Tão tarde e você não voltou. Meus nervos fazem ver um sujo quarto de um hotel. Eu vejo os dois desnudos fazendo amor. A madrugada enche minha alma de solidão. Não quero chorar. Eu não entendi o porquê me trocas por outra mulher. Começa a amanhecer. Ouço teus passos a chegar. Bêbada eu sei, boneco de trapo e papel. Eu vou ter que mentir que estou dormindo e esperar na escuridão as falsas carícias que eu sei. Me dá um beijo de álcool e amor. Quisera gritar, quisera correr e escapar. E vejo que não sou capaz. Começa a amanhecer. Escuto tua respiração e o cheiro em tua pele. E bordel. Então você me diz que a noite toda trabalhou. Eu fingirei outra vez. E na cozinha, quando sozinha, poder chorar. Você está ouvindo Central da Biografia. Eu quero dançar contigo esta nova dança. Vou lhe mostrar. Vem comigo. Vem comigo. Você vai gostar. quero ser seu par. Vem comigo, vem comigo. Pegue na minha mão que já vai começar. Solte seu corpo, amor, vou te ensinar. Vamos dançar, ninguém, a noite que eu sonhei vai se realizar. Vamos dançar, reggae, a noite que eu sonhei vai se realizar. Jamais também pensei que eu a dançar, reggae, fosse me apaixonar. Vamos dançar, reggae. Volta todos dançando com muito amor. Vem comigo, vem comigo. O ritmo está fervendo e a melodia cheia de amor. Vem comigo, vem comigo. Por isso é diferente esta sensação. Dançar contigo, amor, esta canção. Vamos dançar, reggae, a noite que eu sonhei vai se realizar. Jamais também pensei que um a dançar, reggae, fosse me apaixonar. Vamos dançar, reggae, a noite que eu sonhei vai se realizar. Jamais também pensei que um a dançar, reggae, fosse me apaixonar. Vamos dançar, reggae, a noite que eu sonhei vai se realizar. Jamais também pensei que eu a dançar, reggae, fosse me apaixonar. Vamos dançar, reggae, reggae, reggae. Você está ouvindo Central da Biografia. Perfumando um ser bem felizes. Vamos fazer das nossas férias, férias de amor. Você e eu, vamos ser bem felizes. Vamos fazer das nossas férias, férias de amor. Vem ver, praias lindas ao luar, as estrelas enfeitando o céu, férias de amor. Vem ver, o jardim das ilusões, os namorados abraçados, férias de amor. Você está ouvindo Central da Biografia. De volta, meus amigos, antes de encerrar o Central da Biografia, a gente lembra que em maio do ano de 2002, Perla lançou o disco Perla Canta ABBA e outros hits, elaborado a partir de uma compilação de sucessos da cantora, feita pelo pesquisador Rodrigo Fauer. A festa de lançamento foi realizada na boate gay Le Boy, em Copacabana, no Rio de Janeiro. A escolha do local privilegia o do segmento do público da cantora, que a reconhece como linda e também diva. Esta é Perla no Central da Biografia. Você está ouvindo Central da Biografia. Sonhos de amor de muito casais lembram Veneza e os seus canais, uma igreja onde se rezou, uma gôndola e o seu cantor. Apertadas com muito amor, uma calçada onde alguém tirou fotografias pra recordar alegrias que não vão voltar. Todos nós e cedo ou tarde ficamos sós. Fica somente de grande amor uma gôndola num mar de dor. Sente que o amor não acabou, nem vai ter fim. Você está ouvindo Central da Biografia. Índia, seus cabelos nos ombros caindo, negros como a noite que não tem luar, seus lábios de rosas para mim sorrindo, e a doce meiguice desse seu olhar. Índia da pele morena, da boca pequena, eu quero beijar. Meus braços são mais um instante. Deixa os meus lábios se unir aos seus. Índia, levarei saudade da felicidade que você me deu. Central da Biografia. A praça iluminada e um som de festa vibrava com um eco de uma canção. Eu me perdi em um gesto, de uma olhada, de um simples sorriso. A noite preguiçosa fechou os olhos e nos guardou o segredo desta paixão. Me acomodei em teus braços, me fiz teu mundo e lhe quise baixinho, amei a voz. Envolver tua alma e minha voz chamando-te de madrugada. Deixa-te levar pela